Silêncio! Ouçam todos. O maior predador do mundo ganhou formato gigante. É selvagem e implacável. E está sedento de pressão. Suas mandíbulas estão afiadas, prontas para aniquilar de forma cruel e impiedosa todos que tentarem bater de frente. Por um momento, esqueçam tudo que vocês já viram e ouviram por aí. Porque a brutalidade sonora do mundo das aparelhagens está aqui! Está aqui! Sinta a pancada nervosa do gigante crocodilo. Vem aí, os irmãos que são a referência de rock desguiado e bagulho doido ao extremo. Alô, DJ Dinho Pressão, que temos para hoje? Tem muita pressão, beleza? Ei, DJ Gordo, qual é o papo, maluco? Eu já tô em beleza! Ativem os canhões digitais. Canhões ativados. Playlist carregada. Inicie a contagem. 3, 2, 1. Agora! Que comece o bombardeio de pressão. Lá vem pressão! Joga a mãozinha pra cima. Vai! Joga a mãozinha pra cima. Joga! Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Chama o animal. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora, o show vai comer. De novo, vai. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora, o show vai começar. Bate o Gordo e o Dinho que comandam na parada. Aqui é bagulho doido, então toma essa dentada. É o Gordo e o Dinho referência. Vai começar. Aqui é bagulho doido. Que tá feliz da vida, você que é pai, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Cadê o grito das mulheres sinceras de Bragança aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tá gostando, bate na palma da mão. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. O animal chegou! pa, pa, pa. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo viado aí, dá um grito bem alto aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito bem alto aí. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Só quem é filho de Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita pra cima. Deixa a mão direita em cima. E bora fazer a contagem comigo assim, ó. 5, 4, 3. De quem é essa festa? Chamei o gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. Quem tá aqui é o gordo e o Dinho. É a referência e pressão do Pará. Chegamos. Chegamos, Moisés. Assim, ó. Uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Se eu te contar, você não acredita nas ideias. Mata minha danada festa, era aniversário dela. Mata minha danada festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, viu? Casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Agora, 3, 2, 1, é valendo! Casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau pra quem namora, vai! Gordidinho pressão, é bagulho doido! Já tava com saudade do nosso animal. Bora, maninho. Olha o batidão, tá rolando, tá rolando. Vem comigo, vem. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora, maninho, não alivia, não alivia. Não alivia, não alivia. Não alivia. Vai, vai, olha o batidão. Toma batidão, guiado no gigado. Balançado, vai. E toma, toma, toma, toma, toma. De dedinho, vai botando na pressão, vai. Se tiver algum amigo corno do teu lado, corno, aponta pra ele agora, corno, e faz assim o chifrinho e diz assim: essa música é sua. Doente de amor, fogo e remédio na vida. Pega, pega, tô boate, mama, quero ir pra gaiola. É baile de favela? Sua filha gosta, vai. Entra, entra assim, sem mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sem mulher, entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sem mulher, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sem mulher. Vira, vira, vira, vira. Toma na batida agora. Que louco. Quero ver. Ela quer dar tabela, bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o Ian Playboy. Ela quer dar pra bandido. Ele comanda. Ela quer dar pra bandido. A menina de Bragança. Ela quer dar pra bandido. E a mulherada bota a mãozinha pra cima aí, ó. E treme tudo, vai tremendo, o bagulho tá doido e a galera vai tremendo tudo assim, ó. Pará, tá 40 graus. Já. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau. Meu amigo Júnior, ele já falou. Tá bota grau, pressão tá que aqui pra ver se assim. É bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão. Que pressão, o quê? É só vim com o gordo e o dinho. Então toma, vai. Toma pressão, toma pressão. Amigo Cosmo da Família Dinheiro. Fala meu parceiro Tades da Alverine. Ele também, toda a galera. Meu amigo Carlinhos, o Gaiato, o Lucas Gomes, o Café e a Gabi Santos também tá na área. Segura, Gabi. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô. Hoje eu vou sentar com força. E nossa amiga Alan da Farra. E a Jéssica, o casal, o croco de Bragança. Obrigado pela moral, Alan. Sinta-se à vontade, cê tá no animal. E meu parceiro Beto, meu homem do frango. Lobra que você é Beto. Rompendo fronteira junto com o animal. Ele e a sua primeira dama. Dali Beto do frango. Eu era feio e ninguém me queria. E aí? Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas. Pra endoidar o barulho! De homem pra porra. Cadê o grito das mulheres mais sinceras que não dependem de homem pra nada aí? Porra nenhuma, porra nenhuma. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Ele é sua esposa. E aí, Carlinha? Meu amigo Clailson do Búfalo. Ele é sua esposa, dona Erlen. Independente de qualquer coisa, a nossa amizade sempre prevalecerá. Você e seu amigo particular aqui do Gordudinho. E a gente vai pra cima assim, ó. Alô, Sem Terra. Você parece com o bilhete ali no House Mix, urgente. Gordudinho Pressão. Crocodilo. E aí? A equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar. E Playboy? Ele e toda a sua galera brigadinha. O que me fez chorar? toma no batidão. Toma, toma, toma, toma, toma agora. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. E aí? Mesmo se assim você quiser me deixar. Amar como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela não, eu. Ela! Não! Toma! Tome sua decisão. Senhor! Ela não, eu. Esse com o coração. Ela não, eu. Tome sua decisão. Felicidade eu te dei. Não diga que já me esqueceu. Eu sei que fui seu primeiro amor. É uma aventura, vai passar. E pros meus braços vai voltar. Amor! Agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai ver o que é meu peixe. Doutor Basal te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer, pode começar a descer. Vai descendo, vai descendo, vai dançando, vai descendo, vai dançando. Vai descendo, joga a mãozinha pra cima. Eu quero ver agora. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Dá-lhe a dentada em cima. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada em cima. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave todo tá sim. Bonito. E no nosso telão, a R.A. Boutique e a marca Duke Gold, Dede! O nosso amigo empresário Anderson, nosso amigo Wellington, Dieguinho, toda a rapaziada que comanda a Duke Gold aí, ó! Nosso amigo empresário Chico, o cara que comanda o hotel mais top de Bragança, o homem do Hotel Milênio. E aí, Chico, sempre que te pinta em Bragança, a recepção é daquele jeito. Agora vai sofrer na minha mão. O nosso amigo Micael Marques, da família Dinheiro, o Felipe da equipe Joga Bonito. Do lado esquerdo, curtindo o grupo. Bora botar pra arrepiar um pouquinho. Estamos em Bragança. E é sempre nome do maior site de aposta do mundo. O Paga na Hora bota no telão aí o chute certo aí, Nenê. E toma pressão, toma pressão, vai! Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. De dedinho vai botando a galera pra tremer. E treme, Bragança, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. É agora, papai! Segura! Vai, vai, toma, vai! Toma, caqueado já! A Jéssica Maiara, você! Puxa, puxa, puxa! O Senhor Lime, o Bruno Manuel tá comigo! Puxa, puxa, puxa o Caeté! Bora, badala, bora, badala, bora, badala, bora, badala! Bora, bora, bora! Vai! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai tremendo, joga, joga, joga, joga, vai tremendo, joga, joga, vai virar! Já! 0. Amigo Carlos André. Crocodilo. E a família Cupuaçu aqui do Croco. Crocodilo. O gigante da Amazônia. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. E aqui no nosso telão, a Miúzi diz, a marca do momento, o meu empresário Kine Maués e a dona Josi. Segura no telão aí, ó. Crocodilo. Essa é a marca do momento. É a Miúzi diz. E aí? É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Não para, não para, não para. Quebra, quebra, quebra o quadril. Quebra, quebra, quebra. Vai quebrando mais um pouquinho. Quebra, já. Joga o anzol, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, vai jogando, vai puxando, vai jogando, vai, vai, vai, vai. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Eito, minha mulher tá me traindo. Crocodilo. Na festa se divertindo. O nosso amigo Donzinho. Da panificadora Deus Proverá. Eito. E o meu parceiro Anderson do Depósito Rodrigues. Polícia. Ele também tá aqui, ó. Polícia. Em toda mulherada. E aí, Moisés? É. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá. Quando é o mototáxi, ele vai dar um pacote de cerveja problema. Pra quem dançar melhor depois. Esse moleque é pulso. É demais. A emoção. O maior sucesso em a piranha do banheiro. Adoro um banheiro. Joga pra cima, só quem tá solteiro, só quem é sincero, só quem tá feliz, vem comigo agora, assim, assim, assim, ó. Você me perdeu e agora chora. Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. O mais um. Você toma mais uma. Joga a mão pra cima, aponta o dedinho pro céu. A bunda, a bunda, a bunda. São amores, amores que matam. Toma agora. Toma gatilhado, toma, toma gatilhado. Lá vem, mais uma chegando. Vai, vai, vai, vai, vira. Mamãe, se avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai eu nem liguei. Alina, não te agonia. Esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não serve. Alina, então sai fora. Então desista, manda ele embora. Me conte. parceiro Júlio da Grande, segura! Eu que sabotei, o copo dessa piranha. Eu que sabotei, o copo dessa piranha. Agora já! Eu que sabotei, o Júnior da Grande é a sua primeira dama, já que agrada sem miséria do Bingola. Já tá aqui curtindo. E aqui, ó. Toma, toma, toma, vai. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, fudeu. Eu que sabotei. Vida galaria, fudeu. Botei uma bala. Penetra, penetração. Penetra, penetração. Story now and rain this motherfucker down. E no nosso telão, a Boutique RK, o mais novo patrocinador do Gordinho. Bota aí a Boutique RK no telão. Siga aí, ó. Vai, vai. Molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangandandandandandam. Toma, toma, toma. Vai, ai, ai. Toma, caqueado. Parceiro Breno, ele já tá com os irmãos curtindo o crocodilo. E tá aqui na cara, Jó, segura! Tu gosta, né? Tu gosta, né? Eu tô gostando de uma prostituta. Irmão, pelo amor de Deus! Tá de rolé? É a Boutique RK no telão! Eita, neném! É assim, é assim, ó! Sassocadinha, você tá dando a vinha. Sassocadinha, você tá dando a vinha. Sassocadinha, você tá dando a vinha. Sassocadinha, você tá dando a vinha. Fica de lado, toma de pum, fica de lado. Vai! Toma de pum, fica de lado. Bora, Vitinha! Bora, Vitinha! E doida, e doida, e doida. E doido o bagulho, e doida. E doido o bagulho, e doida. Agenda do animal pra galera. Começa quarta-feira, véspera do feriado, lá no Açaí Biruta. Na quinta-feira a gente vai direto pro Caribe. MC PK, atração nacional junto com o Crocodilo. Sexta-feira, sexta-feira, sexta toca aqui, já é sucesso. Sexta toca top do Real do Point Show. Sábado a gente vai direto pro Recreio Ananindeua. Domingo, domingo provavelmente vai ser no Porto São José. Então vamos pra cima, que o final de semana tá recheado de coisa boa. Vai, vai, vai, tchá, tchá, tchá. Do tempo do Mega, do tempo do Mega, ó. Prepara, DJ. Prepara, DJ, que a gente vai endoidar. Vai endoidar. É o Mega, é o Mega. Mega explosão. É o Mega. E nosso amigo Cosmo da família Dinheiro. É o Mega, é o Mega. O Thales da Alverém de você. É o Mega. O Carlinho Gaiato. Dois, três, Renato. E a nossa amiga, Gabi Santos e o Lucas, Lucas Gomes. Mexe a cabeça, o quadril, quebra, quebra esse quadril, vai quebrando, vai dançando, vai tremendo esse ombro, treme, treme tudo, vai, vá! Crocodilo! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, outro diz que esqueça. Dinho Pressão. Se soubesse que fazer. Gordo e Dinho Pressão. Minha cabeça. Os brothers. Os brothers. Os brothers. Com você, outro diz que esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Tomar a saída pra tirar você da minha vida. Amigo, pica Pica-Pau, da equipe do... Tô envenenado, isso é. O Manel Pressão tá comigo. Clailson gostou dessa aqui, ó. Um cara malucão. É muito pacote hoje aqui, Bragan. Prime. Sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja um nome pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Eu vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. E no nosso telão, a Boutique Multimarcas, do meu empresário Ícaro Carneiro. Bota aí a Boutique Multimarcas no telão, neném. Se não vou ver nem meus braços, deixa eu menos te... E o meu parceiro MM Promoções. E aí, Manel? Um sentimento que eu nunca vi igual. Inestimável como eu sempre quis. Se um si surgir teus lábios, gata, juro te fazer feliz. Vem pro mega de tsunami, o fenômeno da galera. DJ Belly Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na... E sábado é lá no recreio, né, Manel? A gente vai chegar chegando. Bora, vai, vai no batidão. Bora, Moni, bora, Moni. Lá vem mais uma, assim no batidão. Já, já. Passinho, passinho, vai! O nosso amigo Eduardo Pesca! E o nosso amigo Diego! O maior! O Leandrinho, você! O Tereto, o Theo e a sua irmã Luan! E no nosso telão! O nosso parceiro Xande! Lá da Xande Motos! Ele que tá acertando os últimos detalhes! E brevemente vai ser o mais novo patrocinador aqui, ó. Bora, Xande, prepara que tá no telão. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Eu sempre brindei meu coração pra não se apagar. E hoje, segunda-feira, é aniversário da minha esposa, Rafaela Santos. Eu quero parabenizar você aqui, ó. Felicidade, muitos anos de vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu amor. E aí? Mas veio você, me deixou em segredo. Me diz, amor. Só quem sabe vai cantar comigo aí, vai cantar. Quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar. Quem é do Rio, quem é do Paysandu? Você, vai! Juru das Carnes no telão. O açougue número 1 do Juru das... Segura aí, ó. Meu amigo empresário Netinho Lima e o meu parceiro Fabrício. Meu amor, com um rosto tão lindo assim. E aí, Beto? Você me apaixonou. Homem do frango tá na área. Bora, Beto! Agora que toca. Você, sua esposa e o Rampa, digo da apoio. É verdade. Segura! Prime, Prime, Prime.